Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos, iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Hoje é 15 de julho de 2016, estamos ao vivo aqui da rádio, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, cujo telefone encontra-se à disposição dos estimados ouvintes, 3876-6846, para eventuais esclarecimentos ou eventuais dúvidas que possamos auxiliar. Evidentemente, não somos portadores de todo conhecimento. Caso não soubermos responder, vamos estudar e responderemos numa próxima oportunidade. Estamos estudando o capítulo 21 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, como fazemos semana a semana, não só aqui na Rádio Capela, onde temos a oportunidade de desenvolvermos o tema não só com uma amplitude maior, como também com uma abertura, uma liberdade mais ampla. Não que a nossa diretoria do centro, do centro espírita que frequentamos, não que imponha restrição à nossa liberdade, de maneira alguma. Mas, pela possibilidade do tempo decorrido do programa ser mais amplo, então, nós temos a possibilidade, também a possibilidade de desenvolvermos com maior liberdade o tema de cada semana. Muito bem, antes de entrarmos propriamente no tema do estudo de hoje, gostaríamos de fazer ou de enviar uma vibração ou uma irradiação de amor do fundo dos nossos corações, embora sejamos portadores ainda de muitas misérias morais, misérias intelectuais, mas aquele pouco que nós temos, nós gostaríamos de enviar aos nossos irmãos que foram vítimas do ataque de terrorismo em Nice, na França. É verdade que temos dramas, muitas vezes, bem mais dolorosos, muito próximos de nós, próximos do bairro onde vivemos, nas cidades onde moramos, nas cidades vizinhas, em nosso país. Quantos dramas ultimamente temos vivenciado, mas não é menos verdade que quando ocorre um acontecimento de tal monta, um acontecimento que provoca uma comoção mundial, nós não podemos passar indiferentes por este acontecimento, sem a oportunidade de efetuar algumas palavras e enviar essas irradiações de amor aos, não só aos nossos irmãos espirituais que abandonaram o corpo como vítimas agora e que vertem lágrimas de dor, não somente os espíritos recém-desencarnados como seus familiares, que eu não tenho a mínima ideia do tamanho que deve ser essa dor, mas também na visão que o Mestre Jesus nos ensina, vale a pena enviar irradiações de amor, não só aos que vertem lágrimas, mas sobretudo, Senhor, àqueles que provocam as lágrimas, àqueles que se encontram distanciados do coração misericordioso do Cristo, àqueles que se encontram desviados pela ignorância do bem, pela ignorância da fraternidade, pela ignorância do perdão, pela ignorância do que é amar um inimigo, amar um opositor. Permita, Mestre, que esses corações também sejam amparados e que a tua bondade infinita também toque o coração dos irmãos encarnados que eventualmente planejam outros atos infelizes como o de ontem. Amigos, o acontecimento de ontem ainda traz algumas reflexões. Estava conversando agora com o meu cunhado, Gilberto, e ele fez uma ilação, uma reflexão que é bem provável que esteja na gênese do acontecimento de ontem. Na visão espiritual que ele teve a visão espiritual de uma cavalaria invadindo uma aldeia e dizimando vidas. Então, logicamente, nós não sabemos exatamente em que momento histórico isso teria acontecido. Mas essa imagem é bem provável. É bem provável, porque se fizermos uma avaliação do que aconteceu, né? O caminhão da ignorância do bem, o caminhão de um coração desviado do Cristo, percorrendo e partindo para cima da multidão, equivale à imagem do passado das cavalarias que invadiam as aldeias, as cidades, matando, saqueando e cometendo outros desatinos. Confiemos na justiça de Deus, confiemos na sabedoria de Deus, que permite que a justiça se restabeleça e que nada há de oculto que não venha a se tornar público e conhecido. Meu Deus, que frase, que pensamento. Muito bem. Companheiros, se vocês quiserem fazer algum comentário sobre o acontecido, fiquem à vontade, mesmo que sejam palavras de fraternidade, de consolo, fiquem à vontade. Eu, pessoalmente, tenho um amigo, Inice. Perfeito, eu não sabia. Ele trabalhou comigo 3 anos. A gente trabalhou junto, assim, lado a lado. eu não sei da família dele, né? Não entrei em, a minha esposa tentou entrar em contato com ele, não houve resposta ainda. Mas eu sei que ele está morando nos Estados Unidos agora, né? Então, o problema seria mais a família dele, né? E eu conheço Nice pessoalmente. É uma cidade encantadora. É. É uma cidade praiana. É. No Mediterrâneo, né? Costa Azul. Chama Côte d'Azur, né? Côte d'Azur. Ele fica pertinho de Mônaco. E não distante de Barcelona, né? Então, né? Pelo caminho, assim. Teria que descer. Não muito distante. Teria que descer a França, né? Toda para chegar na Espanha. Mas ela está mais pertinho da Itália. Mais para cima. Sim, sim, né? Sim. Aí fica. Dá para ir fazer um passeio em Mônaco, quem está ali, né? Conhecer e tal, fazer o circuito do Ayrton Senna lá. Do autódromo. Uma cidade muito linda, pequenininha, com feirinha de rua, tudo. É uma coisa difícil de imaginar que num lugar desses, né? Tão pequeno na Europa e tão aconchegante, tão acolhedor, vá passar uma situação dessa. Então eu também rogo a Deus, né, que sua misericórdia para com os corações envolvidos, sejam eles do lado das vítimas ou do lado do algoz. E que só com muito perdão e muito amor isso vai parar algum dia, né? Porque se a gente continuar no revide, continuar devolvendo ódio com ódio, a gente nunca vai parar esse ciclo. Então tá na hora de escutar Jesus, né? Devolver amor. Perfeito. E vale também recordar, né, que infelizmente, né, o planejamento terrorista veio em data marcante, né, para a comunidade francesa. 14 de julho é um feriado conhecido como a queda da Bastilha, né? Conhecido como a queda da Bastilha, que deu início à Revolução Francesa, né? Então, é uma data marcante para o mundo ocidental, né? Que o antigo regime passou, teve início a queda do antigo regime, aquele regime dos reis e rainhas dominarem, né, o jugo da sociedade, né, dominarem o comando da sociedade. Foram as bases iniciais daquilo que hoje conhecemos como democracia. Né? Ainda demorou para se instalar, mas liberdade, igualdade e fraternidade, né, compõem a tríade da Revolução Francesa. Né? Isso aí. Tanto é que o Kardec colocou essas três leis lá nas leis morais, né? Entendeu? Essas três leis encontram-se lá. A lei de igualdade, lei de liberdade e lei de fraternidade. Muito bom. Numa data bonita, né? O povo estava festejando, né? Esse feriado, essa festa, e acontece uma coisa assim. A gente pede para que a espiritualidade possa confortar os que aqui ficaram, né? Porque os que desencarnaram estão sendo assistidos, mas os familiares que ficam, é um rompimento muito, muito drástico, por pessoas jovens até, né? Então, imagino a dor que esteja passando essas pessoas, que os familiares que ficaram. E que nosso Mestre Jesus, espiritualidade, possa confortar essas famílias. Sem dúvida. Né? Que de alguma forma estão ligadas a esses que desencarnaram espiritualmente, né, Marcela? Nós estávamos ainda conversando. Que também faz parte da mesma história do passado. Sem dúvida que se trata de um resgate coletivo. E que sem a reencarnação nós temos dificuldade de explicar o amor e a misericórdia de Deus, né? É isso mesmo. Exatamente. Só fazendo uma correção, as leis morais, não, a lei de fraternidade não faz parte, é a lei de sociedade. Então, as leis morais, né? Então, a lei divina ou lei natural, a lei de adoração, lei do trabalho, de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, e aí sim, lei de justiça, de amor e de caridade, que compõem, que aí sim a fraternidade está inserida. Está inserida. Mas com o nome fraternidade, não. Só para fazer a correção. Muito bem, então, vamos iniciar então o nosso estudo do capítulo 21 e sempre passando pela iniciando pela passagem evangélica, que mais uma vez se caracteriza pela beleza, pela poesia e pela profundidade dos ensinos do mestre. Não à toa é espírito governador de planeta, né? Porque ele usa de uma linguagem simples, e ao mesmo tempo profunda, e que coloca um nível de interpretação que você pode ter, que pode levar você a vários níveis de interpretação, e ainda com poesia. Então, o Evangelho é maravilhoso por esse motivo, que o ensinamento é profundo e marcado pela poesia. Olha só. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças, ou nos abrolhos, em algumas traduções. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más coisas do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Maravilhoso, né? Isso nós vamos, essa passagem nós vamos encontrar em Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 45. Aí tem uma outra passagem que se encontra em Mateus, no capítulo 7, versículos de 15 a 20. Sempre recordando que os capítulos 5, 6 e 7, do Evangelho de Mateus compõem a sinfonia por excelência conhecida como Sermão da Montanha, né? E essa passagem que Jesus se refere aos falsos profetas, ela se encontra lá no capítulo 7, versículos de 15 a 20. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Lobos rapaces são lobos vorazes, né? Podemos entender, né? Eu vi no dicionário, Marcelo. Ah, pois não. Exatamente, fala assim que rapace... De rapina, né? Não sei, aí talvez é novo para mim. Uhum. Mas ele fala que é quem rouba e sai correndo. Né? Sei, sei. Alguma coisa assim. Ah, entendi. Então não é tanto assim de voracidade, né? Então vamos lá. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Bom, primeira coisa, primeira reflexão que nós devemos fazer é que Jesus deixa claro que devemos dar frutos. Então, nós seremos avaliados pelos nossos frutos. Agora, mas aquele que não faz nada, aquele que fica quietinho, só na dele, mineirinho, quietinho, não o mineirinho no sentido produtivo, né? De sabedoria, que ele está esperando a oportunidade, mas continua trabalhando. Mas eu estou me referindo àquela pessoa que, acomodada, não pratica o mal, mas também não pratica o bem. Ou seja, ela encontra-se acomodada, né? Inclusive tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos que faz referência a isso, né? Basta não fazer o mal para podermos evoluir na nossa caminhada espiritual? Aí os benfeitores respondem, não. Não basta não fazer o mal. É preciso praticar o bem, no limite das suas forças. Olha só, não é no limite das suas conveniências, é no limite das suas forças. Eu não me lembro dessa pergunta. Acho que eu lembrei. Vê se é 832. Tenho quase certeza que é, mas eu não tenho certeza. 642? 832, 642? Então, você pode lê-la na sua integridade, Guilherme, porque eu acho que vale a pena essa reflexão antes de prosseguirmos. Posso sim, vamos lá. Será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? E aí os amigos espirituais nos dizem que não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então vejam você a importância da omissão, né? Então, nós também seremos responsáveis pela nossa omissão. Se a nossa omissão foi importante ou teve participação em provocar o mal de alguém. Então, por exemplo, Deus nos deu os filhos para educar. Aí nós falimos na educação dos nossos filhos. Ou por omissão, ou por negligência. Então, nós temos responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Sim. A responsabilidade não é do professor. A responsabilidade não é da sociedade. A sociedade também é responsável, mas a responsabilidade maior certamente é nossa. Então eu só estou dando um exemplo, né? Lógico que nós vamos continuar nos esforçando, a maior parte da população terrena eu sei que se esforça para que dê esse encaminhamento correto, né? Mas temos que estar atentos para a omissão. Então é preciso dar frutos e nós seremos avaliados pelos frutos que daremos. Isso mesmo, né? Então, se os nossos frutos não são saborosos, não são adocicados, não no sentido de enjoativo, mas adocicados agradavelmente, se os nossos frutos apodrecem rapidamente, então, né, nós... A árvore não está sendo... A árvore que dá os frutos, né? A árvore está sendo no mesmo patamar, né? Exatamente. Então, é importante nós termos esse conhecimento primário, que nós seremos avaliados pelos nossos frutos. E, lógico que seremos avaliados, a gente sempre deixa claro que quando abandonarmos o corpo, quando entrarmos na imortalidade, nós não vamos encontrar 72 juízes inclementes nos aguardando para ficar apontando o dedo para as nossas inúmeras fraquezas, para as nossas inúmeras imperfeições. Mas, entrando na imortalidade, a nossa própria consciência, depois que se estabelecer uma harmonização, um perfeito conhecimento da nossa entrada na vida espiritual, a nossa própria consciência, lógico que em companhia de amigos espirituais, vai fazer essa autoavaliação e aí sim vamos refazer os nossos caminhos equivocados, vamos corrigir as nossas imperfeições para nos prepararmos para uma nova etapa reencarnatória, né? Bem, amigos, a princípio eu gostaria de fazer esses comentários. Podemos fazer uma pausa musical e em seguida retornaremos com mais reflexões, agora sim, mais amparados pela companhia do nosso Marcos Melo. Muito obrigado, Marcos, mais uma vez pelo seu carinho, pelo carinho da sua sintonia. Eu que agradeço, novamente o convite. Estamos então com o programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. E hoje estamos discutindo o capítulo 21 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 21 intitulado Falsos Cristos e Falsos Profetas. Então agora, companheiros, gostaria de ouvi-los, né, em outras reflexões que a mensagem de Jesus sempre possibilita, sempre suscita. Pois não, Fabinho? Fique à vontade, noite, discorra sobre o tema. Boa noite, amigos. Eu queria começar do zero, falando do que são profetas. Maravilha, vamos lá, ué. Fui procurar, lá no hebraico eles chamam profeta de Nabi, né? Ou seja, e o que era o Nabi quando Jesus falava, usava esse nome, né? Os falsos Nabis. Nabi, nessa língua, significa porta-voz ou mensageiro, né? Mas como ele estava falando num contexto religioso da tradição hebraica, ele estava se referindo a um porta-voz ou a um mensageiro de Deus, né? Então, toda vez que ele falava profetas, ele estava falando de porta-voz ou mensageiros de Deus, que é diferente do que nós pensamos que é um profeta hoje. Exatamente. E nós podemos entender como um intermediário de Deus e o povo, né, que ele mandava as mensagens. Por isso que não é errado dizer mensageiro também. Exatamente. Então, hoje nós pensamos, quando a gente fala em profeta, já vem Nostradamus na nossa cabeça, né? Vai fazer profecias e tal. Exatamente. Mas o termo profeta era muito mais abrangente na época. Ele era um porta-voz de Deus, ele trazia revelações, anúncios, ensinamentos preciosos, comandos, ele elucidava, ele aclarava, né? Ele instruía, ele inspirava, ele orientava, tudo em nome de Deus. Então, o último profeta, nós temos na Bíblia antiga, na Bíblia dos judeus, né, é dividido em três partes: tem a Torá, tem os profetas e tem os escritos. Os profetas é uma parte gigantesca, talvez até a maior. E o último profeta que viveu concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo que Jesus, foi João Batista. Que falou o seguinte: olha, eu tenho que me apagar, eu tenho que me diminuir para dar lugar para esse que vem aí, que é maior do que eu, né? E aí ele deu lugar para Jesus, que também é um profeta nessa linguagem. Sim. Por quê? Porque ele também inspira, ele também orienta, ele também revela, né? Ele também elucida, ele também esclarece, ele também traz a mensagem de Deus para a Terra, né? E nesse sentido ele é o maior profeta. Não só o maior profeta, como o Messias, que é mais do que o profeta. Ele é o, né? Ele não é um, ele é o. Bom, então nós vimos que esse profeta no contexto antigo, né? E tem o profeta no contexto atual também. Quem são os profetas no contexto atual? a gente já vai logo pensar. Quando... Viu, Fabinho, só um comentário, voltando à etimologia, então você comentou que o termo em hebraico era esse mesmo, Nabi, e é derivado do árabe Naaba. Ainda tem esse comentário, mas o sentido é o mesmo. Legal. Agora, quando esse termo foi para o grego, né, e o grego era a língua mais frequentemente utilizada lá do mundo antigo. Era, né? O inglês de hoje. Era o inglês de hoje. Então, em grego, o termo é intermediário. E intermediário, o que é intermediário? Médium. Médium. Então, o intermediário significa o intermediário da palavra de Deus aos homens, dos ensinamentos de Deus aos homens. Excelente, Marcelo. Vai chegar, agora você deu pano para manga, porque eu vou conectar com o que eu vou falar, que eu ia falar. Então, e nos dias de hoje, quem são esses profetas, né? A gente pode pensar assim, quem que está influenciando hoje em nome de Deus? Quem que está orientando hoje em nome de Deus? Quem que está hoje revelando, né, em nome de Deus? Então, eu diria, de uma forma ampla, que são as pessoas que estão à frente das religiões, que estão nos púlpitos, né, que estão influenciando as massas, que estão conduzindo corações e pensamentos, sentimentos, em nome de Deus. Então essas pessoas são profetas, né? Porque elas estão justamente fazendo esse papel. Agora, se são bons profetas ou maus profetas, aí é outra história, né? Porque tem o bom profeta e tem o mau profeta. Aí vai entrar os frutos, né? A história dos frutos. Exatamente. Então tem o profeta verdadeiro e tem o profeta falso, né? Que Jesus está nos ensinando como identificá-los. Mas quando eu falo de religiões, dessas pessoas prominentes, desses expositores das religiões, eu estou citando o Espiritismo? Sim, eu estou citando o Espiritismo também, né? E dentro do Espiritismo nós temos muitos prominentes que estão revelando, que estão elucidando, que estão orientando em nome de Deus, né? Nós temos médiuns e não médiuns também. Ou seja, médiuns ostensivos, porque médiuns todos somos, né? Pelo menos intuitivamente, todos somos médiuns. Então nós temos aí Haroldo Dutra Dias, nós temos Alberto Almeida, Severino Celestino, Titio Divaldo, Rossandro Klingey, que eu Geraldinho. Acabo de estampar um sorriso no rosto quando eu falei esse nome. O Rossandro é ótimo mesmo, um grande amigo querido. Exatamente, né? quer ver o Marcelo sorrir de novo? Simão Pedro. Agora, vocês não sabem que quando o nome Simão Pedro foi dito, o sorriso mais amplo veio do nosso Fabinho, né? Tem também, agora todos vão sorrir aqui, Anete Guimarães. Anete Guimarães, Anete Guimarães. Então, nós espíritas, nós estamos cercados de pessoas que têm esse papel, né, de conduzir corações, de conduzir pensamentos para o Mestre e para Deus, né, esclarecendo, orientando, né. Agora, a questão é nós perguntarmos, será que... isso aí é só com eles que estão lá nos púlpitos? Será que são mesmo só com os líderes das religiões? Ou eu estou fora dessa daí, eu estou terceirizando o problema, né? Então, se o profeta é falso ou verdadeiro e eles são esses que estão liderando aí do púlpito, então eu não tenho nada com isso. Onde está a minha responsabilidade nessa história, né, Marcos? É verdade. O que você acha? Não, é bem isso mesmo. Parece que você transfere essa responsabilidade. A culpa é dele. Se eu cheguei a esse ponto, né, não só a culpa, mas como também os méritos, né? Às vezes. Então transfere também o mérito a, né, ou aquele sacerdote, enfim, né, me conduziu. E também, mas é bem isso que você falou. Eu acho que a responsabilidade do sacerdócio é muito grande, né? Até porque ele é um... ele tem a palavra de Deus, ele está falando em nome de Deus, né? Para aqueles, esclarecendo aqueles que vão em busca de uma palavra de conforto, enfim, não só, eu digo, de todas as religiões, né? E só que o que diz aqui, né, que não bastam apenas falar, né, falar coisas bonitas, passar coisas bonitas, mas agir de uma forma bonita, né? Você, isso que ele fala do profeta. Comportamento, né? Comportamento, isso aqui, comportamento. Eu até queria aproveitar, né, de ler para vocês uma história aqui, um conto zen. Aproveitando o gancho aí, Marcelo, até falou, Marcelo, fala, lê isso que é interessante. Então eu vou ler para vocês essa história que é bem bacana. Acho que é bom para a gente refletir, né? Vamos lá. Duas pessoas estavam perdidas no deserto. Elas estavam morrendo de inanição e sede. Inanição, fome, né? Não, é ficar parado. Né? Inanição é a dinamia, né? Ficar paradão, sabe? Não tem forças, uma pessoa... Fraqueza. Exatamente, fraqueza é bem acentuada, né? É isso que quer dizer. Por conta, talvez, da fome. Então, finalmente, eles avistaram um alto muro, depois de caminhar muito tempo no deserto, avistaram um alto muro. Do outro lado, eles podiam ouvir o som das quedas d'água e pássaros cantando. E acima deles, podiam ver galhos de uma árvore frutífera atravessando e pendendo sobre o muro. Seus frutos pareciam deliciosos. Um dos homens subiu o muro e desapareceu do outro lado. Pulou o muro e se mandou. O outro, em vez disso, saciou a sua fome com as frutas que sobressaíam da árvore ali mesmo e retornou ao deserto para ajudar os outros perdidos a encontrar o caminho para o oásis. Então, acho que isso aí começa a nossa reflexão, né, sobre o falso profeta, aqueles que se dizem bons, eu sou um modelo de ser humano, eu sou um santo, eu sou muito bom, né? E na hora H foi aqui, pulou o muro e foi para o oásis, e que pensou só em si, né? Pensou só em si, né? Ou foi atraído pelo próprio orgulho das pessoas dizerem que ele era o máximo, então ele foi se tornando, aquele orgulho foi aumentando, ele começou a se achar o máximo mesmo, né? E esquece das coisas divinas, né? Exatamente, ele não só se achou, como se teve certeza, né? É, se teve certeza, isso mesmo, Marcelo. Então, é uma comparação, né, que deixa bem claro, né, as escolhas equivocadas que fazemos, né? Ô, Marcelo. Pois não? Quando eu era pequeno... Lá em Barbacena, não, em Santa Rita? Em Americana. Eu lembro que eu gostava muito de assistir filme do Bruce Lee. Eu assistia aqueles filmes do Bruce Lee lutando. Sério mesmo, cara? É verdade. Não acredito. Porque passava muito mesmo. Né? É, então, era no interior de São Paulo, né? Shaolin. Branco, é. Aí, mas você assistia na TV ou no cinema? Porque o cinema passava também. Você lembra disso, Gui? Nesse caso, não é da sua época, né? Desculpa. Então eu assistia aqueles filmes do Bruce Lee, né? E ele lutava. Nossa, ninguém podia com o Bruce Lee. E quando eu terminava o filme, eu saía na rua e queria brigar. Eu queria fazer igual o Bruce Lee. Entendeu? Eu ficava influenciado. Você lembra também, Marcão? Lembro disso sim. E tinha até o filme do Rambo, aconteceu uma vez. É. Que um rapaz saiu do cinema pensando que ele era o Rambo. E saiu, acho que estava armado, saiu atirando nas pessoas. Então, aqui no Brasil aconteceu isso. É, esse caso, eu não sei se a história foi antecedida pelo filme do cara ter assistido o filme do Rambo, né? Mas o que eu me lembro é que teve, infelizmente, um estudante de medicina do sexto ano, da Santa Casa de São Paulo. Ele estava num cine lá no Morumbi. Isso. No Shopping Morumbi ou no Eldorado? Eldorado? No Shopping Eldorado, ele entrou numa sala de cinema e disparou. É, acho que era nessa época, hein? Não era do Rambo, não era? Então, eu não lembro qual filme que foi. Mas é, ele foi, certamente foi influenciado, né? Essa que é a moral da história. E graças a Deus, hoje eu mudei um pouco, né? Assisto o filme do Francisco de Assis e saio correndo atrás dos passarinhos. Aí sim. É melhor sair correndo atrás dos passarinhos do que ficar armando arapuca para eles, né? É, com certeza. Então, o que eu estou querendo dizer com essa historiazinha, né? Com essa. E pegando um gancho do que o Marcos contou da história daqui do deserto, que nós influenciamos, né, as pessoas, e somos influenciados a todo momento. Então, dentro do nosso círculo de ação, nós somos profetas também. Falsos ou verdadeiros, né? Então, dentro da nossa casa, nós orientamos, nós instruímos, né? Nós servimos de inspiração nas coisas que nós fazemos, no nosso trabalho, no qualquer círculo social que nós estamos sendo profetas numa determinada escala, né? Então, já que nós somos profetas, fala-se assim, a palavra certa na ocasião certa, é maçã de ouro em bandeja de prata. O que significa isso? Que num momento... Maçã de ouro em bandeja de prata. A palavra certa na hora certa é maçã de ouro em bandeja de prata que você está oferecendo. O que significa, traduzindo isso? Significa o seguinte, que numa conversação onde as pessoas estão reclamando, ou estão tristes, ou estão depressivas, ou estão aflitas, qual é a palavra que você vai trazer naquela hora ali? Às vezes a sua palavra pode ser uma luz tão forte que você muda o rumo daquela conversa. Verdade. Que você muda o estado interior daquelas pessoas, né? Que você traz de volta, que você ressuscita uma vontade de fazer diferente, né? Então é uma maçã de ouro numa bandeja de prata, porque tá no lugar certo, a coisa certa. Entendeu? É mesmo. Então, quando a gente pega a nossa palavra e utiliza ao contrário, né? Por exemplo, a pessoa tá fazendo uma queixa, você vai e faz outra queixa em cima. Você pegou aquela luz que podia ser a sua palavra e enfiou dentro da lata do lixo, né? Apagou aquela luz. E aí nós estamos sendo maus profetas nessa hora, né? É o texto que você trouxe hoje. É, até o Emmanuel, né? É que ele fala assim, ó, na maledicência somos falsos profetas da fraternidade, né? Na discórdia somos mistificadores da paz. Na preguiça somos charlatões do trabalho. Na indiferença somos inimigos do dever. Então, são exemplos que o Emmanuel traz, né? Mostrando como nós somos más profetas também. E parar de terceirizar o problema, né? Ou seja, pensar nós como estamos agindo. Mas aí a pessoa fala assim, ah, mas eu não sou nem bom nem ruim. Eu estou no meio, né? Porque tem hora que eu sou bom, mas eu faço tanta coisa errada ainda, né? Mas interessante que Jesus não falou para a gente ser uma árvore perfeita, né? Jesus falou para a gente dar bons frutos. Não foi isso que ele falou? Isso mesmo. Então nós podemos ser igual a laranjeira. Nós damos umas laranjas docinhas e boas, apesar de termos os galhos cheios de espinhos. Entendeu? Com o tempo, os nossos galhos vão ficando lisinhos. Mas vamos nos preocupar agora em dar as laranjas docinhas. Tudo que tiver ao nosso alcance. Porque, como o Marcelo falou no começo, não basta não fazer o mal. Tem que fazer o bem. Né, Marcelo? É preciso fazer o bem. Fazer o bem é dar frutos. Questão 642. É. Então, o que nós vamos nos preocupar é com os frutos. Seja dos profetas terceiros, que são os outros, seja dos profetas primeiros, que somos nós. Né? Preocuparmos-nos com os frutos. Não dizem que o amor cobre a multidão de pecados? O que significa isso? Quem disse isso? Foi Pedro, né? É, Pedro disse isso. Na sua segunda carta. Então, o que significa isso? Significa o seguinte, que nós somos pecadores, que nós temos defeitos, que nós temos dificuldades, que nós temos ranços, que nós temos chagas, que nós temos mazelas, que nós temos mágoas, um monte de coisas do passado, né? Mas que nós podemos cobrir tudo isso com a bondade, com os frutos, né? Com o bem, com o amor. Porque a mão com a dedicação, com aquilo, naquilo que trabalhamos, naquilo que convivemos. Exato, porque a mão que assassinou, ela não precisa ser cortada, ela pode oferecer flores. É, né? Isso mesmo. Pode passar a oferecer flores. E até, Fabinho, complementando, né, você leu um trecho aqui do livro Levantar e Seguir, na lição 11, página 57 do Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, né? Que ele fala assim, toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, né, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade e oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior, né, que abraçamos com o Cristo. É, e ele fala, a terra é nossa escola, o lar é nosso templo, o próximo é nosso irmão, a humanidade é a nossa família, a luta é o nosso aprendizado, a natureza é o livro sublime da vida. Emmanuel é... Sensacional, né? Deus do céu. Qual mensagem que é essa? Em que livro está intitulada? Está no livro Levantar e Seguir, na lição 11, página 57. Psicografada pelo Chico Xavier, do Emmanuel. Evidentemente. Até os títulos dos livros, né, são... Levantar e Seguir. Os títulos não são à toa, né? Impressionante. Né? É. Levantar e Seguir. E o levantar e seguir, nós também podemos entender com aquela história que o nosso querido Guilherme estava nos lembrando, quando Jesus, quase no finalzinho da sua exposição, na passagem de Mateus, ele diz que toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Então, se nós não produzirmos frutos, bons frutos, nós seremos cortados e lançados ao fogo. Que corte é esse? Que fogo é esse? Fabinho, esclareça para nós. É um perigo, né, quando a gente lê as coisas do Evangelho... Literalmente. Literalmente, né, interpreta ao pé da letra, como está escrito lá, pensando que Jesus era ingênuo e até mal, né, desse modo, em pegar uma pessoa que não deu frutos em uma situação, em uma ocasião, em uma circunstância, e cortá-la e atirá-la ao fogo. Né? Se os nossos pais não fazem isso com a gente, que são pessoas falíveis, encarnados aqui, imagina o Cristo, que é a misericórdia em pessoa, aquele que falou para a gente oferecer o outro lado quando alguém da face, quando alguém golpeia um lado. Né? Então, isso não condiz com a bondade, com o amor infinitamente superior ao nosso, do Cristo. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a árvore que não produz frutos, ela vai trabalhar... Que não produz bons frutos, ela vai de alguma forma ser usada para cozer, para preparar outros frutos. Então, por exemplo, nós tiramos uma árvore e jogamos no pé de outra árvore, e ela vai servir de adubo, né? Tiramos uma árvore e colocamos no fogo para cozinhar um trigo, para fazer um alimento. Então, esse fogo, nessa situação, esse lugar de desconforto, é um local onde você vai estar cozinhando para se melhorar, né? Então, traduzindo isso para uma linguagem mais acessível, é o fogo que nos purifica, é o fogo que nos melhora, é o fogo de oportunidades... De transformação. De transformação, de sofrimento, de luta para transformar o nosso coração que está empedrado, né, que está cristalizado. Então ele precisa desse calor, desse fogo, para abrandá-lo, né, para amolecê-lo, para dissolvê-lo e para torná-lo mais... mais suave, mais brando. Né? Então é esse o fogo, é o fogo da transformação. Né? Então, assim, eu acho que fica mais fácil da gente entender o que Jesus quis nos dizer com esse fogo. É isso aí, meu querido, gostei de ver. E aí depois veio o Vando e trouxe fogo e paixão. Mas não é essa música não, né, Guilherme? Vamos fazer uma nova pausa musical, retornamos em seguida. E antes da pausa, uma correção. Você tinha razão, o cinema era uma sala do Shopping Morumbi, foi no ano de 99, e o filme que estava passando na época era O Clube da Luta. Aliás, um filme espetacular, que infelizmente foi palco dessa atrocidade. Esse Clube da Luta é com o como é que ele chama lá? Acho que é o Brad Pitt. Brad Pitt. Mas nada de assistir que ele fica lutando depois, né? Ainda mais com a idade que a gente está agora, né, família? E vamos então ouvir, na voz de Sérgio Reis, uma letra do Roberto Carlos, O Homem. Fabinho, Marcos, Guilherme, tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas, e porque a iniquidade abundará, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Isto se encontra lá em Marcos, no capítulo 24, né, lá no finalzinho. E capítulo 24, e também lá em Marcos, no capítulo 13. Aí tem a sequência Mateus, de versículos. Né? Mateus 24. Mateus 24 e Marcos 13. Os capítulos, né? Uhum. É. Então, essa passagem aqui, ela é muito legal pelo seguinte, que eu não sei se vocês acompanharam, mas alguns anos atrás, o Fantástico, o programa Fantástico da nossa Rede Globo, fez uma sequência de programas em que eles mostravam como que atuavam os falsos médiums. Não sei se vocês viram essa sequência aí. E então, havia um senhor que tinha e tem, né, muito conhecimento espiritual, muito conhecimento psicológico, muito conhecimento de envolvimento das plateias, envolvimento das plateias para manipulá-las a fazer com que as pessoas que estão assistindo a palestra, sejam manipuladas para aquele pensamento que eles querem introduzir. E me chamou a atenção, porque num determinado momento a plateia não sabia disso, não sabia que ele era um ator, né? O falso médium era um ator, e ele havia sido orientado por um grupo, né, de psicólogos, e de pessoas que têm muito conhecimento espiritual, muito conhecimento nos mais variados campos. E então essas pessoas orientaram o falso médium, que era um ator, como ele deveria fazer a exposição, né? E foi interessante, porque o falso médium, que era um ator, ele teve a felicidade, né, de conquistar ou de impor o seu magnetismo para a plateia. E aí, num determinado momento, eu não me esqueço da cena que veio por último, né, e é isso que eu vou tentar descrever, né, que ele apontou para uma senhora de meia idade, né, 40, 45 anos aproximadamente, uma senhora, e que prestava atenção atentamente, né? E evidentemente que a senhora não sabia que se tratava de um programa que era conduzido por um ator, né? De uma palestra que era conduzida por um ator. Aí, quase no finalzinho da exposição, ele aponta para essa senhora e diz, olha, a senhora, por exemplo, né? As pessoas que querem fazer envolvimento, então começam a apontar fulano, apontar cicrano, para entrar numa determinada característica da personalidade, da suposta característica daquela personalidade que está sendo apontada, e mostrar, né, os poderes mediúnicos, os poderes proféticos, né? Que ele estava querendo demonstrar. Então ele apontou para a senhora e disse assim: a senhora, por exemplo, a senhora, eu posso ver com clareza que a senhora é uma pessoa que gosta das coisas direitas e que a senhora não, que a senhora não compactua com a injustiça. A senhora não admite injustiça. Aí, então quer dizer, né? Aí, em linhas gerais, né? Em linhas gerais, qual a possibilidade dele acertar essa profecia? A possibilidade é quase 100%, né? Venhamos e convenhamos. Porque quem não se considera uma pessoa que gosta das coisas direitas? E quem não se considera, a princípio, uma pessoa que não compactua com a injustiça? Né? Então, só para vocês, se vocês forem ler, por exemplo, a biografia do Al Capone, o Al Capone, ele se achava uma boa pessoa. E os, né, nossos políticos lá em Brasília também. Exatamente, porque eles acham, não só os políticos em Brasília, né, em outras áreas também, né, que as pessoas se julgam, né, como agindo corretamente, agindo para o bem público, né? E muitas vezes não, né? Pois não, a gente, Greg, não precisa ir tão longe, ou até um pouco, precisa assim, ir um pouco mais longe. Hitler achava que estava fazendo bem. Quando você lê Minha Luta, que é aquele, é inacreditável, você quase entende que ele estava certo. Né? É preciso até um pouco de quebra de paradigma para falar, não, aqui talvez ele esteja um pouquinho errado, né? Mas voltando no ponto do Fantástico, tem... Pois não. Vou voltar aqui no meu, na minha característica de indicar filmes, né? No Netflix tem dois documentários muito legais que vale a pena, fica a dica até pra gente aqui assistir. Legal. Um se chama Kumari, K-U-M-A-R-E, que é um documentário de um repórter que resolveu se travestir de guru, e ele arrastou uma multidão que ficou realmente seguidora dele, inclusive vendeu coisas e se curou de algumas doenças e tudo mais, e no final ele estava constrangido de ter que contar a verdade. Ele assim, gente, acabou o documentário, agora eu preciso falar a verdade para esse povo está me seguindo, tem gente que mudou aqui para perto de mim e tudo mais, saiu do país de origem, enfim. Vale a pena assistir. E o outro é o seguinte, antes de contar o nome, eu vou perguntar para vocês, vocês se lembram do Uri Geller? Lógico. Todo mundo lembra do Uri Geller. É da nossa época aqui, né? Quantas vezes eu não botei relógio quebrado em cima da televisão que voltou a funcionar? Quantas vezes eu não peguei colher e fiquei segurando que entortou de frente para a televisão, né? Gente, era um negócio assim inacreditável, inacreditável. Né? E agora, ninguém ouviu falar do James Randi. James Randi. Justamente. Então, o outro filme que eu queria recomendar se chama Um Mentiroso Honesto, que é baseado na vida e no trabalho do James Randi, que tinha como objetivo principal, ele era mágico por formação, e ele desmascarava essas pessoas, esses falsos gurus, esses falsos médiums, esses falsos... O que, que o Uri Geller seria? Charlatão? Não. Médium de efeito físico. Médium de efeito físico. Inclusive... Um dos desmistificados e desmascarados por ele, James Randi, foi o próprio Uri Geller. Então, assim, tá lá no Netflix, os dois documentários, vale muito a pena ver. O Mr. M, então, da... Que ele parece que ele usava, para entortar a colher, parece que havia um produto químico, né? É, tinha química, como tinha... Como entortou que estava na sua mão, Guilherme? Não sei. Não sei. Ó, é aí que eu falo. Da mesma maneira, no Kumari, ele não tinha nada de especial, mas tinha gente que se curou. Então, eu não sei, eu acho que talvez a nossa própria fé. É claro que, vai, a gente dá uma ajuda, né? O dedo segurando um cabo de uma colher fina, esquentando aquilo ali, e de repente a gente até fazia assim para esquentar. Mas eu lembro de relógio voltar a funcionar em cima da televisão. Nossa. A gente botava relógio que não estava mais funcionando e o relógio andava. Sabe? É um negócio assim que está na minha mente como memória, não posso jurar que aconteceu, mas assim... Aconteceu a gente botar lá. O voltar a funcionar talvez seja a criação da minha memória, mas assim, era incrível. E se você procura hoje documentários, inclusive esse, você vê muita gente narrando isso. Era muito, muito... Você vê como é perigoso essas pessoas que acabam arrastando multidões e tornam seus seguidores, né? Vocês se lembram também do Jim Jones, né? Sim, Jim Jones, bem lembrado, da Guiana. Perfeito, sim. Tinha o Thomas Green Morton também, não sei se é isso. Não, mas o Thomas Green Morton aqui, já é aqui de Pouso Alegre, né? Perto de onde você mora, né? Aí já é outra história. Até gostaria que você desse detalhe. As mãos, né? Ele dirigia os carros assim, sem colocar a mão na direção. Sem colocar a mão na direção. Mas realmente, você vê esses casos de profetas, de coisas, né, que levam ao extremo, né, são seguidores, né, da mesma forma como este, o Fantástico fez uma coisa assim tão bem feita, mas acaba se transformando nisso mesmo, né, as pessoas seguem. Você pode falar alguma coisinha sobre o Thomas Green Morton? Não, só que citar um que é assim, daqui do perto da gente, né, tá mais perto. Porque teve uma época que os atores globais, né, frequentavam lá, assim, assiduamente. Eu conheci, eu fui numa ocasião no FEMPEC, que era o Festival de Música de Pequeri, lá em Minas, né? E a gente ficou no sítio de um amigo meu do colégio, e o pai dele conhecia as pessoas da cidade. Eu não lembro se ele morava lá ou se ele estava lá, mas a gente foi no restaurante e o Thomas estava no restaurante, né? E ele fez aqueles supostos truques, né, de pegar um palito de fósforo, segurar assim e ele acendia. Então, quando a gente apertou a mão dele, a gente ficou todos com a mão com aroma de rosas, assim, por uns 3 dias, e que você esfregava no banho e não saía, sabe? Então tinha algumas coisas, mas também ele, o Thomas Green Morton, também foi, salvo engano, desmascarado numa dessas reportagens de caça a falsos profetas, né? Eu me lembro de um filme, não sei se vocês se lembram também, do O Mundo de Andy, que fala do Andy Kaufman, que é um humorista americano, que ele sempre levou a vida na brincadeira, né? Até de certa forma, não enganando as pessoas, era a função dele, era um artista, humorista ainda, tudo. E só que numa época da vida dele, ele teve câncer, né? E começou a passar mal pelo câncer. Aí ele foi na Costa Rica atrás de um médium, né, que fazia cura. E foi acreditando tudo na maca, sendo logo depois de ser operado, ele olha de lado assim, ao lado onde tinha um outro paciente, e vê que o médium, porque ele tirava coisas da barriga das pessoas, sabe, como se ele estivesse tirando. Ele falou que o médium estava com um pedaço de toucinho na mão, assim, manipulando aquilo, né? Então ele, claro, ficou desapontado com esse médium. E como a vida dele toda era uma brincadeira, esse filme vale a pena assistir, é lindo o filme. É com Jim Carrey. Jim Carrey, exatamente. Como é que se chama o filme? O Mundo de Andy, eu acho. O título em inglês é Man on the Moon. Então talvez, não sei, esteja também O Homem na Lua. O Mundo de Andy, traduzindo em português. Traduzindo não, né? O título em português. O título em português. E aí o que ele começa? Ele começa a sorrir na hora. Porque ele acha aquilo genial. Porque a vida dele foi toda assim, levada nessa forma. Então ele começa a sorrir. Um dia vocês assistam. Que é interessante. Só para ver aqui. Muito bom. O momento cultural está enriquecido. Momento cultural está enriquecido. Ele falava de um falso profeta lá da Costa Rica, né? É verdade. Um exemplo. E havia também um mágico muito famoso que se chama o Houdini, né? Aquele mais famoso. E ele, num determinado momento, ele tinha essa capacidade de buscar os falsos médiums, inclusive falsos médiums que usavam o nome do Espiritismo. Não o Espiritismo como conhecemos aqui, né? Mas o Espiritismo que era praticado lá na América do Norte. Né? Uhum. E ele participava lá das reuniões mediúnicas, né? E ele ia desmascarando, entendeu? Então era muito interessante também, né? Então, por exemplo, tinha lá um prato que voava na reunião mediúnica, né? Aí esse prato que voava, a luz estava apagada, entendeu? E tinha alguém manipulando o cabo de aço para que o prato estava amarrado, entendeu? Então, sabe aqueles truques, né? Até, vamos dizer assim, até ingênuos hoje, né? Mas que à época enganavam. E o Houdini, ele ia participando lá das reuniões ditas mediúnicas, né, e ia desmascarando. Inclusive também tem um filme, né, que conta essa biografia dele. Só que eu não me lembro. Acho que a biografia deve ser só Houdini mesmo, né, Guilherme? Eu acho que o nome é Houdini mesmo. Né? É. E teve um médium chamado Arthur Ford. Arthur Ford. E esse médium, aí sim, aí já é com seriedade, né? Esse médium, ele estabeleceu o diálogo do sacerdote da igreja anglicana, James Pike, com o filho dele que havia desencarnado, que havia se suicidado pelo uso abusivo de drogas, né? O filho desse sacerdote. O sacerdote anglicano, ele pode se casar, né? Então é diferente. A igreja católica anglicana é diferente da igreja católica romana. E essa história, ela encontra-se numa palestra do nosso querido Divaldo Pereira Franco. É uma das mais belas palestras, viu? Vale a pena. Chamada Desafios da Vida em Família. Desafios da Vida em Família. Pode colocar no YouTube que vocês vão ver. E a palestra, ela é emocionante do início ao fim. É impressionante. E o Divaldo foi tão feliz nessa palestra que ele começa... Foi uma palestra que ele fez logo após aquele tsunami que dizimou 250 mil pessoas em 2004, né, Guilherme, se não me engano, lá no Oceano Índico, né? Acho que isso. Então, mas aí o James Pike, voltando ao James Pike, na década de 60, ele teve o seu filho desencarnado, vítima do suicídio, né? E aí ele acabou tendo contato, né, nas idas e vindas, primeiro com uma médium chamada Anna Twigg, que ficava em Londres, e depois com um médium americano, não me lembro de qual cidade, chamado Arthur Ford. E esse Arthur Ford, num programa em rede nacional de televisão, estabeleceu o diálogo, né, do sacerdote com o filho. Né, o filho através do médium Arthur Ford. E esse Arthur Ford também revelou o segredo que se encontrava num cofre, um segredo do mágico Houdini, que havia desencarnado, o segredo que ele utilizava com a esposa dele para envolver a plateia e naquelas perguntas que eles faziam, tal, né, porque tinha um código, né? Então, por exemplo, de costas, né, o Houdini falava que a mulher dele estava conversando com uma pessoa de camisa rosa e de calça branca, por exemplo, né? Então havia um código, né, para que o Houdini acertasse, entendeu? E aí então ele revela o código aonde se encontrava, no cofre tal, do banco tal, papapá. Papapá, e quem revelou isso foi a mediunidade de Arthur Ford. Então, apesar do Houdini ter desmascarado muitos falsos médiums, muitas falsas reuniões mediúnicas, ele retorna da imortalidade para mostrar também que, ao mesmo tempo em que há o processo mistificador, há também o processo real, o processo verdadeiro da mediunidade, né? Então ele teve a oportunidade de completar o seu trabalho, né? De colocar os pingos nos is. De não deixar só um lado da moeda e veio mostrar o outro lado da moeda também, que é mostrando, igual você falou, que apesar de existir fraudes, existe a mediunidade de fato também. Exato. E essa história, nessa palestra, o Divaldo faz apenas uma menção, né? Ele não entra em detalhes. Mas aí depois eu procurei também, né? Eu pesquisei na internet, não sei se o Guilherme está achando aí, o Arthur Ford. Então ele fala isso e é muito legal, viu? Muito bacana. Amigos, poderíamos fazer mais uma pausa? Ou vocês gostariam de fazer mais algum comentário? Olha, Marcelo, eu queria comentar mais uma coisa importante. Aquele que perseverar até o fim será salvo, é verdade. Esse negócio do... Bom, deixa eu voltar no perseverar até o fim será salvo, então. Não, mas fala o que você ia falar, depois a gente volta, sem problemas. Não, mas só lembrando que quando eu fui para São Paulo, fui morar em São Paulo, eu era muito preocupado com os mendigos que estavam nas calçadas e levava agasalhos para eles, sabe? Levava, quando sobrava comida da minha casa, eu não jogava fora, né? Eu esquentava, separava bonitinho e levava para os mendigos. E me doía muito ver as pessoas naquele estado. Só que eu morava perto da Praça da República e tinha muitos mendigos na Praça da República, ali perto. E o que foi acontecendo foi que eu fui começando a ficar insensível. E nos dias atuais também, né? Ainda continua assim lá, né? Eu fui começando a ficar insensível porque eu saía com, naquela época, vamos supor, com 10 reais de moedas no carro, parava num semáforo, dava um real para um, parava no outro semáforo, dava um real para o outro, parava num semáforo, dava um real para o outro. Aí chegava uma hora, acabava a minha moeda, né? Era praticamente um pedágio, né? Aí chegava no outro semáforo, chegava um menino e falava, tio, dá uma moeda, me ajuda. Você falava, não tem. Só que essa pessoa provavelmente pensava que eu não era uma das pessoas que não ajudava ninguém. Mas eu já tinha gastado um montão de moeda, ajudando um monte antes de chegar até ali, né? Até que chegou uma hora que eu comecei a não me preocupar mais em ter as moedas no carro. Porque eu pensava assim, se eu for com 10, se eu for com 5, vai acabar aí e depois vai chegar gente, eu vou ter que falar que eu não tenho moeda. Então eu já falo que eu não tenho moeda desde o começo. E os mendigos, eu já comecei a ter tanto que eu comecei a me acostumar a passar por ali e ver os mendigos ali. Parece que meus olhos já não era mais tão sensível. Ou seja, eu não perseverei até o fim, né? Para ser salvo. Vamos dizer assim, ou seja, esse meu sentimento, essa minha caridade, ela tinha um limite, ela tinha uma capa, ela era uma capa. Vamos dizer que ela esfriou. Exato, era uma capa superficial, que igual fala na mensagem que você leu, que a iniquidade, né, que a quantidade de iniquidade e tudo, vai esfriando o nosso coração. Eu não lembro as palavras que estão escritas aí, né? E por que abundará? Isso. A iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Exato. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então isso é um exemplo do que aconteceu na minha pele, né, comigo. Não vou dizer que eu já estou melhor, porque eu ainda não vivi essa situação novamente, de morar lá em São Paulo, para ver se a minha caridade vai esfriar. Está levando as moedas? Mas o que eu quero dizer é que isso é uma pura verdade, pelo menos para mim. Eu senti isso na pele. Agora, o outro ponto que eu queria falar é o seguinte. Por que que a gente se engana com os falsos profetas? Por que que a gente cai na deles? Está escrito aí no texto, Marcos, que você deu para ler hoje. Por que que a gente cai na deles? Porque a gente, de certa forma, se afiniza com o que eles estão falando. De certa forma, a gente gosta do que eles estão falando. De certa forma, faz bem pra gente o que eles estão falando. De certa forma, a gente busca o que eles estão falando. Sabe? Porque o Emmanuel usa um exemplo assim. Se você pegar, até o Haroldo muda um pouquinho as palavras do Emmanuel, mas o sentido é o mesmo. Ele fala assim, porque se você pegar um baldinho de diamante e colocar na frente do cavalo, o cavalo não vai fazer nada com aquele diamante. Entendeu? É. Mas se você pegar esse baldinho de diamante, leva lá em Brasília para você ver o que vai acontecer com o baldinho de diamante, né? Agora, o cavalo, se você pegar... Pode ser no Jardim Brasília, daqui perto mesmo, né? É. Então, se você pegar um baldinho de milho e levar na frente do cavalo, o cavalo vai adorar, vai acabar com aquele potinho de milho. Mas leva o potinho de milho lá em Brasília. Não vai acontecer nada, entendeu? Então a gente vai pegar o milho ou o diamante de acordo com o que a gente gosta. Não é isso, Marcos, que está escrito ali no texto? Então a gente vai buscar, a gente vai se entreter, a gente vai se ocupar daquilo que a gente gosta. As pessoas falam assim: diga-me com quem tu andas, que eu digo quem tu és, né? Mas o correto na visão psicológica não é isso. Exatamente. Então, nessa visão, o correto seria: diga-me quem tu és, que eu digo com quem tu andas. Ou seja, porque você vai buscar aquilo que você gosta, aquilo que se afiniza. Que você tem afinidade. Exatamente. Então, se eu estou de frente para um mau profeta, colhendo, bebendo das suas palavras, sem observar-lhe os frutos, e me, de certa forma, coadunando, se diz assim, eu estou coadunando com ele. Não sei se essa palavra... Compactuando, né? Talvez nesse sentido, né? Estou me associando a ele. Exatamente. É. E de certa forma eu me afinizo. Até, assim, aproveitando também esse gancho, né? Que a gente fala sempre dos maus profetas e das... os maus médiums. É evidente, nós temos que separar que existem muitos bons, né? Então... Até eu tenho um texto aqui, Erasto, isso acho que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Erasto, em 1862, ele fala sobre os caracteres do verdadeiro profeta. Sim, né? Sim, caracteres verdadeiros, que é nesse mesmo capítulo 21. Sim, exatamente, acho que está, né, um dos itens, né? Uhum. Assim, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. Por seus atos. Antes da gente prosseguir... vamos deixar para desenvolver esse tema no próximo, próxima pausa musical. Ótimo. Mas você lembrou bem, viu? É só para a gente administrar o horário aqui. Que é com Fernandinho na música Ainda Que a Figueira. Tornamos com as reflexões do capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. E o nosso querido Marcos vai fazer um... Ou melhor, ele estava se preparando para fazer os comentários sobre características do verdadeiro profeta, que é uma mensagem assinada pelo espírito de Erasto, que foi discípulo de São Paulo, né? Discípulo de Paulo, apóstolo, né? Tem em alguma das mensagens assinadas pelo Erasto, ele diz isso, né? Ele se identifica discípulo de Paulo, né? E parece que tem uma das cartas de Paulo que tem referência ao Erasto. Outro comentário também que vale a pena, que muitas orientações preciosas foram passadas para o Kardec, inclusive na sua vida após conhecer a doutrina espírita, após conhecer o fenômeno mediúnico, né? Mas quem codificou a doutrina espírita foi ele mesmo, Kardec. Mas ele deu informações preciosas, né, sobre a trajetória do Kardec. E muitos estudiosos concluem ou afirmam que Erasto era o anjo da guarda, vamos dizer assim, né, o espírito protetor do Kardec, né? Agora, o espírito de verdade, lógico que ele participou da elaboração da doutrina espírita, mas ele vinha 15 minutos por mês. Então, 15 minutos por mês é que ele fazia uma revisão da bagaça, entendeu? Bagaça, que eu estou dizendo, é no bom sentido, né? Não no sentido de pinga ruim, né? Pinga de uva ruim, né? Que nós aprendemos lá com o pessoal dos pingos nos is, né? Pois não, Marcos, gostaria de ouvi-lo. Caracteres do verdadeiro profeta. Porque assim, a gente... Nós falamos muito das pessoas que enganam as outras, mas assim, como tem outras que ajudam e muito, né? E aí Erasto justamente diz isso, né? Os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, né? São adivinhados ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. Eles se intitulam, se, né? Intitulam. Eles se autoproclamam e auto-intitulam. O verdadeiro profeta, ele não se identifica. Não se identifica. Muitas vezes ele nem conhece a sua missão, né? Isso mesmo. Então, o primeiro é humilde e modesto. O segundo, orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez, né? E como todos os hipócritas, que Jesus falava muito dos hipócritas, né? Combatia veementemente a hipocrisia. Parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Ele fica sempre com medo, né? De não ser reconhecido. De né? não ser reconhecido. Olha que interessante, né? E devemos desconfiar daqueles que afirmam ter o monopólio da verdade. Isso aqui eu acho que já não é mais Erasmo, tá? É, monopólio da verdade de tudo que demonstre arrogância. Devemos avaliar seus atos para nos certificarmos de que seus frutos serão perfeitos, né? Nem sempre pela palavra, mas prestar atenção na conduta dessa pessoa, como é que ela é, né? E uma coisa interessante aqui que diz assim, ó, Emmanuel, no livro Consolador, ele coloca o apostolado dos médiuns, os profetas, né? Entre parênteses aqui, mostrando com clareza que a mediunidade não é ofício do mundo. Portanto, não devem transformar suas faculdades em fonte de renda material. Você não vai se enriquecer com a palavra de Deus. A mediunidade não é o quê? A mediunidade não é ofício do mundo. Ah, sim, ofício do mundo, né? Não é a profissão, né? Isso. Entende? Portanto, não deve transformar suas faculdades... Cara, não é alfaiate, não é açougueiro, entendeu? Não é terreno, né? Assim, exatamente. Assim, né? Não é profissão. É, não é profissão. Sendo preferível que abandone suas faculdades psíquicas antes de estabelecer um comércio criminoso do qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. Meu Deus. Então tem outro lugar aí, Marcos, se eu não me engano, nesse papel que você estava lendo agora, que ele até fala, né, que o médium ele deve se ocupar no tempo que fica entre o seu trabalho, né, para ganhar dinheiro, né, sua profissão, e a família. Então ele tem que reservar o tempo necessário para a família, reservar o tempo para o trabalho, para ele ganhar dinheiro, e colocar a mediunidade aí no meio, em algum espaçozinho, né, para ele poder exercer a caridade, né, isso e mesmo. O seu próprio desenvolvimento. E não usar a mediunidade no lugar do trabalho, por exemplo, ou da família. Ou né? Então ficar o dia inteiro, mano, eu não sou médium, então o dia inteiro eu sou médium. E as outras afazeres da vida, né? É, basta ver a biografia do nosso querido Chico, pois né? É. Exato. Nosso querido Chico... Ele teve uma atividade intensa, mas ele sempre pautou a sua vida de maneira disciplinada e ele exercia suas atividades profissionais antes de se aposentar, como funcionário público da Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo. Aí fazia suas atividades que lhe cabiam na sua casa, que ele ainda morava com as irmãs e com os cunhados, e à noite, às 20h, é que começavam as sessões lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, né? Aquelas sessões que ficaram famosas, né? E não raro, ele ia dormir 1h, 2h, cedinho estava trabalhando. E às 6h estava de pé para pegar a sua atividade, entendeu? E lógico que aos finais de semana essas atividades eram mais intensas ainda. Porque para ele não tinha esse negócio de férias, né, de estação turística, né? Ah, o nosso planeta é uma estação turística. Tá? Não é assim. Lógico que não estamos condenando, né? Tirar férias é importante. Também viajar também é importante, pelo amor de Deus. Mas daí, a achar que a vida é só... Um parque de diversões, vai uma longa distância, né? É. Eu acho que Emmanuel falava para o Chico, né, que é preciso disciplina. Ah, sim, foi o primeiro diálogo, quando eles se conheceram, né? Quando Emmanuel se apresenta ao Chico no açude lá de Pedro Leopoldo, né? Agora me fugiu o nome do açude. E, então o Chico gostava de ir para lá para espairecer as ideias, aquela coisa toda, né? E aí o Emmanuel aparece para o Chico e diz... você quer mesmo seguir a mediunidade baseada no Evangelho de Jesus? Aí o Chico pergunta, responde com uma outra pergunta, né? E o que eu preciso fazer? Aí o Emmanuel diz três coisas. Qual a primeira? Disciplina. A segunda? Disciplina. A terceira, disciplina. Quando ele fala, parece uma coisa besta, né? Uma coisa assim tão infantil, né? Mas, na verdade, são três níveis de disciplina, né? Entendeu? Então, não é só a disciplina de cuidar das coisas materiais, né? Dos horários, que são importantes também, sim, né? Mas é aquela disciplina de estudar, de se dedicar, de exercer as atividades da prática voltada para o bem, como ele exercia, né? Da prática da caridade, ajudando as pessoas menos afortunadas do que ele, né? E ele fez isso o tempo todo, né? Ele só fez isso o tempo todo, desde os 17 anos de idade até os 89, né? Porque os últimos 3 anos, as pessoas é que cuidavam dele, né? Os últimos 2 ou 3 anos, né? O próprio Geraldinho afirma isso. Ficou muito tempo em hospitais também. E muito doente. Muito tinha doente. Alguém que cuidava dele, que dava banho, aquela coisa toda. Né? Mas sem dúvida, né? O nosso querido Chico... Não porque é espírita, nada disso, né? Mas é um belo exemplo de um verdadeiro profeta, né? Sim, verdadeiro. De um verdadeiro profeta, ou seja... Como tivemos ele... outras, Madre Teresa, Sim. Não, mas eu estou dizendo o seguinte, com aquela visão de verdadeiro profeta, no sentido de um médium, sim, né? A irmã Dulce, a Madre Teresa... Meu Deus, né? Elas tiveram uma trajetória maravilhosa, né? Chico, que nunca proferiu uma palestra. Exatamente. E era o exemplo vivo do famoso ditado que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Isso mesmo. São os atos, né? Bem, companheiros, acho que com esse pensamento que o Guilherme nos brindou, podemos encerrar o nosso estudo de hoje, agradecendo... ao Senhor da Vida a oportunidade de elaborarmos todas essas reflexões e desejamos que essas reflexões todas possam não só tocar os nossos corações, como também serem úteis para a nossa trajetória e nosso dia a dia. Boa noite, Marcos, as suas considerações finais. Boa noite, Marcelo, Fabinho, Guilherme, a todos os ouvintes. Boa noite à minha esposa, Margarete, filhas Beatriz e Amanda. Aquela que traz felicidade. E todos os meus queridos familiares. Uma boa semana a todos. Possamos aí estar de volta na semana que vem, tá? Mais um tema, né, para o programa. Sem dúvida. Muito obrigado pelo convite novamente. Obrigado, Marcos. Que honra, viu? Que alegria. Fabinho, então, suas também... considerações e desde já avise a sua mãe que você só vai chegar no sábado pela manhã, tá? Na próxima semana. Então, também queria dar boa noite para todos e fazer uma consideração final, que é que quando a gente estiver buscando, né, inspiração, pessoas que nos inspirem, que a gente veja bem, analise o que nós estamos buscando. Se nós estamos buscando o casamento fácil, se nós estamos buscando dinheiro, se nós estamos buscando poder, se nós estamos buscando a cura instantânea, provavelmente nós não estamos buscando as coisas corretas, né? Então, o que nós temos que procurar buscar é a nossa reforma íntima, né? Transformar o homem velho no homem novo, um homem regenerado, com o coração mais limpo, mais amoroso e trabalhador do Cristo. Se nós buscarmos essas coisas, seguramente nós estaremos nos afinizando com os verdadeiros profetas, porque esse é o principal objetivo do Cristo, fazer as sementinhas que ele plantou frutificarem. Então, essa é a mensagem final que eu queria deixar para todos e dar um abraço carinhoso a todos. Fiquem com Deus. Beleza, Fabinho. Guilherme, suas considerações, muito obrigado mais uma vez. Sentiremos sua falta semana que vem, mas mande um abraço carinhoso para o papai, para a mamãe e para as irmãzinhas, né? Sobre a sua irmã que vai casar, né? O 18º casamento de duas irmãs que ele tem. Bom, depois dessa, boa noite a todos. Sexta-feira não estarei aqui, mas o Marcos estará aqui para comandar a mesa, sem dúvida nenhuma. E uma boa semana a todos e até a próxima.